F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. Sumiu de mim ontem na festa. Só de manhã foi dar o ar da graça. Bandido, hein? F-250 Bruta de Raça.